9 horas. Vamos perder o voo. Travel check, passaportes. Querida, pegou as passagens? Tabata, deu comida pro Rod? Ih, esqueci. Ai, acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Rod, cadê você? A gente volta daqui a alguns dias. Aqui tem bastante comida pra você. Toma mais um pouquinho. Tabata. Só mais um pouquinho. Não dá comida demais pra ele. É claro que não, mãe. Vamos, minha filha. Tchau, Rod. Assim vamos perder as férias. Tô indo. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. As férias vão começar, pessoal. Música, maestro. Por que estão todos aí parados? Eu fiz muitos planos para hoje. Vamos lá, pessoal, rápido. Não. Oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. Oh, when there's no one else inside, in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration. Dancing with myself, dancing with myself. Natação, esqui, polo, golfe, ok. Match point, sacando. Vencemos, time, nós vencemos! Praia, ok. Pré-estreia, sim. Está se divertindo, boneca. Obrigado. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É, está bem. Boa noite, Roddy. Que foi isso? Quem está aí? Acorda. Acho que tem alguém em casa. Acorda, sargento! Se aproximando das linhas inimigas. Estou armado e pronto. Descansar, soldado. Largue suas armas de destruição em massa. Venha me pegar inimigo da liberdade. Estou armado e pronto. Para! Chega! Para! Realmente, não se come comida assim lá no esgoto. Um rato do esgoto? Como foi que você entrou aqui? Eu sei lá. Numa hora, eu tô num pub. Na outra, uma tubulação estourada e lá vou eu, subindo pelo cano. Resultado? Olha eu aqui, ó. Eu tenho um desentupidor de pia. Eu posso te mandar de volta. Você gosta de peixe? Quer que eu chame um táxi? Com ou sem espinha? Você tem TV? Eu tenho, mas... Não, não diga nada. Não, solta. Não. Atacar! Não toque em nada. Eu não acredito. Olha o tamanho dessa pelona. Cuidado aí, colega. Isso não é chocolate, não. É o jogo do século. A final da Copa do Mundo. Inglaterra e Alemanha, ao vivo neste domingo. Não perca. Ô, lugarzinho bom. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. O quê? Match point, sacando. Vencemos. Perderam. Perfeito. Meu caro amigo, o seu lugar não é aqui. Acho que está na hora de ir embora. Eu não faria isso se fosse você, mano. Deixa eu te explicar uma coisinha. Esse lugar aqui agora é meu. Se eu mandar você pular, você pergunta de qual altura. Compreendeu? Agora vai lá pegar um biscoitinho na cozinha pra mim, Jarbas. E não demora não, querido. Sim, senhor. Imediatamente. Aí eu fico feliz. Mas... antes de servirmos o jantar, talvez queira tomar um belo banho na nossa jacuzzi. Uma jacuzzi? Uhum. Quer saber? Você é um cavalheiro. Ah, depois de um dia tão difícil no meio do esgoto, nada melhor do que um relaxante banho de hidromassagem. Puxa, e tá tão convidativo. É, está, e a água está perfeita. Agora você entra que eu aperto esta alavanca para ativar as bolhas. Tá certo. Então vamos lá! Ah, pera. Eu sei que a gente começou com o pé esquerdo, né? Mas eu realmente acho que a gente pode se entender, você não acha, não? Águas passadas. A gente se vê, mano. Mas é bobo, hein? Você acha que eu não sei o que é uma privada? Ia dar descarga em mim, né, danado? Não. É uma banheira. É um modelo de luxo. Então não vai se importar se eu ligar as bolhas, né? Não, a descarga não. Eu imploro. Não, eu não sei nadar. Bom voyage, meu grande amigo. Ó, oh, tapa o nariz, hein? Para. Não pode fazer isso. Você ia dar descarga em mim, né? Vamos ver se você gosta. Você viu meu pai? Eu estou no esgoto! Ai, não! Por favor! Vou abrir meus olhos e vou estar em casa. É só um pesadelo. Ah, eu não estou em casa. Eu quero ir pra casa. Shhh, para, Rod. Eu quero ir pra casa. Eu recomponha-se. Eu não posso. Estou apavorado. Quer parar? Para. Muito bem, Rod. Você consegue sair daqui. Consegue sim. Nunca se esqueça. O sangue do valente clã St. James corre nas suas veias. Uma saída? Isso! Ei, levei 3 anos para desenhar isso! Eu sinto muito. Eu terminei isso hoje de manhã! 3 anos? Minha louca linda de vida! Eu não acredito! É um avião? É o cara que tá usando a minha cueca. Faz ele se mexer, amor. Ixi, mas que cara de defunto você tem. Anda, amorzinho. Acho que ele não fala a nossa língua. E ele se mexeu, fotografou. Ai. Fotografei. Ai, que bom. Desculpe. Está chegando! O quê? Onde? Quem? A grande enchente! Os portões não vão aguentar para sempre! O fim está próximo! Acha que pode mesmo escapar da verdade? Muito bem. O que é que está havendo? Ah, finalmente um policial. Esse maluco está me perseguindo. Bom dia, Hal. Bom dia, Colin. Tá tudo bem? Tudo tranquilo. Olha só, fica de olho nesse aqui. Ele é meio pancadinha. O quê? O fim está próximo! Você está de brincadeira? Tudo bem. Você vai ganhar uma carona pra casa. Ah, que ótimo. Eu moro em Kensington, lá em cima, na superfície. Oh, lá em cima? Não. Os humanos não gostam da gente. Só se não gostam de vocês. Eles gostam muito de mim lá em cima. Oh, não gostei do seu comportamento. Eu estou de olho em você, meu rapaz. Então, está tentando ir lá pra cima, marujo? Estou. Tem uma pessoa aqui que pode te ajudar. Talvez. É sério? É uma pessoa esquisita. O seu barco é o Jimmy Dodger. Mas vai ter que achar o barco. Eu sei onde está, eu sei. Não se esqueça, o nome do barco é Jimmy Dodger. Muito obrigado por me trazer aqui. De nada! A gente se vê! Olá. Permissão para ir a bordo. Alguém aí? Senhor, capitão, comandante, sei lá. Desculpa aqui. Pra você, senhorita, capitão, comandante, sei lá, ouviu? Desculpe. O que você está fazendo no meu barco? Eu tive um dia horrível, estou precisando de ajuda. Fui expulso da minha própria casa e jogado na privada por água abaixo. Ai, tá, chega, informação demais. Já tenho muito problema, colega. Ela tá aqui em algum lugar. E fica quieto. Por quê? Está se escondendo de... Eu falei quieto. Tem uns ratos que estão querendo me matar. Vou tentar controlar minha emoção. Está bem, está bem. Quieto como um camundongo. Ah! Desculpe. Então, eu já vou. Desculpe. Desculpe. Desculpe. Ela não vai escapar. Vamos, Jamie, não me deixa na mão. Olha lá. Ela está por lá. Eu estou vivo. Vamos, pessoal. Ai, me solta, seu maluco esquisito. Agora eu magoei. Não sei o que está acontecendo. Não tenho nada a ver com isso. Sou um transeunte inocente. Rita, Rita, Rita. Pensou que ia nos passar a perna. O que é? Tá olhando o quê? Fica quieto. Tá tudo bem, tá tudo bem. Olha quem vemos aqui. Acho que ele disse que o nome era transeunte insolente. Insolente? Na verdade, não. Eu... Muito bem. Onde está o Rubi, Rita? O chefe quer ele de volta. Eu não tô com seu Rubi, idiota. Está bem. Você prefere do jeito fácil ou do jeito difícil? É melhor fazer do jeito fácil, não acha, Spike? Tá legal. Olha na lata. Boa, menina. Viu, Alvino? É assim que eu faço. Olha e aprende, meu filho. Olha. Ai! Estava aí? Andem! Masculhem tudo! Ei! Tirem suas patas sujas do meu diário! Está aqui em algum lugar. Eu sinto isso aqui no fundo. É a pimenta de ontem, Spike. Eu tô igual. Meu traseiro parece a bandeira do Japão. Pode dizer a eles que eu não estou envolvido nisso. Tá bem. Olha só, pessoal. O cavalheiro aqui não é das redondezas. Obrigado. Olha só como ele está bem vestido. Ah, obrigado. E por quê? Porque ele é um ladrão internacional de joias. Exatamente. O quê? Não, não! Ele roubou o rubi de mim. E se não, vocês me soltarem... Não, ela está mentindo. Tá legal, tá legal. Então, é chegada a hora de trazer o persuasivo. Você, quem sabe, pode falar agora ou falar depois. Não é isso, persuasivo. É, e vai ter que falar bem mais alto. O persuasivo está vivo, Spike. Vai cantar como um passarinho. Boa, persuasivo. Eu nem a conheço. Eu não sei de nada. Cuidado, dona, ou vai acabar se machucando. Eu sei onde está, eu sei. Então vamos, fala logo. Não se apresse. Treva. Olhem o traseiro dela. Não acham que tem uma forma estranha? Seu traidor barato. Está nos fundos da poupança. Ei! Valeu, colega. O chefinho vai ficar muito feliz. Você tá frito. Então você é lá de cima. Eu trabalhava num laboratório lá em cima. É, no ramo de shampoo, sabia? Eu era cinza escuro quando a gente começou. É, mas agora eu não tenho mais caspa. Portão da represa. A Copa do Mundo se tornou o evento mais Jeff, do mundo. Agora o senhor está aí? Voltamos. Eu consegui, chefe. O Rubi... Eu encontrei. Tecnicamente, Spike, foi o insolente que encontrou. Na verdade, o meu nome é Rod. E eu achei que em troca da minha ajuda, você poderia... poderia me livrar desse pepino. Olá, Rita. E aí, bonitão? E quem é ele? Seu novo namorado é garçom. Namorado? Garçom? O prêmio volta para mim. Achou mesmo que podia roubá-lo de mim? Quê? Essa joia pertence ao meu pai e você sabe disso. O seu pai, um catador de lixo inútil como a filha. Com licença. Na verdade, fui eu que achei o seu rubi. Então... Você poderia retribuir o favor e me ajudar a ir para casa? Me ajudem! Livrem-se deles. Não, por favor. Eu só quero voltar para Kensington. Kensington, o bairro da realeza? Lá em cima? Sim, lá em cima. Vejam só, um homem de qualidade. Finalmente alguém percebeu. Venha, quero mostrar minha coleção particular. Sei que vai achar muito interessante. Meu santuário de beleza. Grandes obras de arte criadas em homenagem à nossa querida família real. Um busto vitoriano feito de porcelana. Que classe. Bastante real, você não acha? É como se ela estivesse aqui. Tão suave ao toque. Calma, garoto. Mas venha, vamos restaurar o coração, o destaque da minha coleção. Este rubi usado na cabeça de reis antigos. Uma verdadeira joia da coroa. Então, o que você acha? Ele é louco! Corram! Corram! Desculpe, mas ela comeu mosca. Com certeza o seu rubi é bastante grande. Realmente. Como é que ele conseguiu me achar aqui neste fim de mundo? Neste lugar tão escuro. E por falar nisso, adoraria ver mais da sua coleção. É muito inspiradora, mas eu... Inspiradora? Você não disse que eu ia achar inspiradora? Eu disse que você acharia interessante, não inspiradora. Ah, mas quando disse inspiradora, eu pensei nas antigas musas gregas, deusas da inspiração. Musas? Arrasou. Céus, me ajudem. Congele-o. Congele os dois. Vejamos o que tem de bom na geladeira. Ex-inimigos, todos eles. Minha coleção de ladrões, malandros e benfeitores. Prepare-se para conhecer o Criador. O Criador de Gelo. Eu sempre acho graça dessa piada. Feche essa porta. Nitrogênio líquido vai nos congelar na hora. Tem um clipe no meu bolso de trás. Vê se você consegue pegar. Ah! É no bolso, no bolso. É puxa, que frio. Por isso eu uso minhas luvinhas. Ah, assassinos não usam luvas. Tira isso. Você está me envergonhando. Mas você não tem problema. Tem mãos pequenas. Peguei. Elas não ficam tão frias. Não tenho mãos pequenas. Tem sim. Tem mão de moça. Podem ser pequenas, mas são armas letais. Tem as mãos da sua mãe. Isso aí. Agora junta as mãos. Vai assistir o jogo. Podia ter limpado os pés. Fica parado. Adeus, vermes. Agora vamos ver a nova peça da minha coleção cubista. O quê? Impossível! Aí, sapão! O prêmio retorna pra mim. Seu sapo feio, gordo e nojento! Atrás deles! Por que você parou? Nós não temos um plano? Nós? Nós quem? Espere, não pode me deixar aqui! Rápido, idiotas! Estão escapando! Um plano. Me devolve isso! Espere, espere. Isso não vai aguentar nós dois. Tem razão. Então tchau. Não, espere. Parados! Não, não, não freia. Ainda tenho muito o que fazer. Tantas coisas pra ver. Isso não estava na minha lista. Faz alguma coisa! Ai! estica as pernas quando bater na água. Eu estiquei as pernas, Spike. Puxa vida, como é alto. Bem alto, muito alto, muito, muito alto. É, gostei. Até mais. Se ela consegue, vamos lá. Suave aterrissagem. Rita! Aonde ela está? Rita! Alvo, às 12 horas! Ah, vamos lá! Cuidado, Alvino! Isso é casca de banana! Rita! Ali! Você está bem ridículo assim, insolente. Estica as pernas. O que você é? Você é um rato bumerangue? Devolve o meu rubi. Eu não estou com seu rubi. Olha só. Agora estou com o seu rubi. Por favor, cuidado. Esse rubi significa muito para mim. Não tem preço. Espere. É falso? Não, é claro que não é. É de verdade. Não, não, não. Olha, é só vidro. É real. É falso. Real. Falso. Real. Falso. Real. Falso. Real. Falso. Real. Falso. Real. Olha, olha, olha, olha. Dá pra ver, olha só. Viu? Um rubi de verdade não dá pra quebrar. Pois é, eu não devia ter feito isso, veja o lado positivo, eu salvei o seu pescoço. Assim que o sapão souber que é falso, vai parar de perseguir você. Rod e San James salvou a pátria. Isso é um absurdo. Você tenta ajudar as pessoas. Ajudar? Esse rubi era da coroa da rainha Elizabeth. Caiu do esgoto do palácio de Buckingham. Então, a rainha usa joias falsas. Cala a boca! Podemos conversar? De verdade ou não, esse rubi ia mudar a minha vida! Restaurante Antin. Eu estou sendo atacado por uma louca. Ela tem um lápis. Dá um frango chadlês com molho Gladys? Não, lápis. Ah, sem molho. Quer a luz? Colorido ou branco? Colorido. Não, espere. O senhor quer ou não quer o molho? Cancele o pedido. Rita. Olha, vá embora, por favor. Me desculpe. Desculpe? Eu e meu pai vasculhamos esses esgotos por anos. Ele quebrou todos os ossos do corpo tentando pegar esse rubi. Seria a resposta para as nossas preces. E agora a gente acaba de descobrir que era falso. Olha só. Talvez eu possa compensar você. Ah, qual é? Não, não, é sério. Sabe, lá onde eu moro, a gente tem uma caixa de joias cheia de rubis e diamantes. De verdade, então... Eu só preciso que você me leve de volta para Kensington. Que eu transformo você na rata mais rica do mundo. Como é que eu vou ter certeza que você não está falando um monte de baboseira? Eu acho que vai ter que confiar em mim. Eu devo estar ficando maluca. Então tá bem. Negócio fechado. Vai lá. Você também. Não, é na sua mão. Cadê esses idiotas? É tão difícil arrumar bons ajudantes hoje em dia, meninos. É isso mesmo. Vamos lá, meus queridinhos. Animem o seu papai. Pobre papai. Cercado de ratos nojentos neste buraco triste e sem sol. Mas não se preocupem, meninos. Papai vai se livrar de todos eles. Vai sim. Vão todos ficar mortinhos. Encontraram? Hã? Encontraram! Bom, quase tudo, chefe. Esquece o Rubi! É o Cabo Mestre que eu quero. Aquele que a nojenta da Rita roubou. Oh. Sem ele, adeus, meu plano! Tá bom, chefe. Esquece o Rubi. O Rubi já era. Tá vendo só? Tá vendo só? Vamos, agora temos que encontrar o cabo. Concentrados, cuidando do cabo, chefe. Precisam voltar antes da final da Copa do Mundo. Que ótimo! Vamos ver o jogo juntos, chefe. Peguem logo esse cabo! Estica as pernas, pai! Temos que arrumar um jeito de despistar esses capangas, não acha? É, mas sem o mapa a gente não vai muito longe. Isso é uma casa? É. E é uma casa muito perigosa. Então, por que você não espera aqui? Esperar aqui. Adorei essa ideia. Mas cuidado com as piranhas. Rita! Pra você, Amy, pra você também, Seamus. Mimi, tira o dedo do nariz. Fergus, Jojo, não morde. Ainda voltou! Oh, mãe. Ah, mãe, que bom que está salva. Rita! Oi, pai. Dá aqui um abraço. Aí, mãe, tem um garçom espiando a gente. Oh, Tom? Oh, é o meu Tom Jones. Mamãe, não é o Tom Jones. Ele é só o meu passageiro. Ele é muito bonito. E ele não vai entrar. Olha só, papai. Tá ótimo, mamãe. Valeu. Então, há quanto tempo você namora a Rita? Ele não é meu namorado. Então, vai transformar minha filha numa mulher honesta? Pai! Estávamos pensando em casar na primavera, não é, docinho? Olha, eu só quero que vocês saibam que ele é Tom Jones! Então, o seu nome é Roddy, não é mesmo? Exato, Roddy St. James. Ai, mas que nome lindo. Oi, Roddy. E quem é você, meu amiguinho? Eles me chamam de Shock. E por que te chamam assim? Rita, aonde você vai levar este belo jovem, hein? Bom, na verdade, é por isso que eu vou precisar dos seus mapas, pai. Porque ele vem, vem lá de cima. Pra cozinha. Agora. Canta uma canção, Tom! Canta! Eu não tô dizendo que não é arriscado. É, mas é impossível, Rita. Ninguém superou as corredeiras do Hyde Park. Depois que a correnteza te pega... Pai, ele vai pagar a gente. Pela última vez. Não precisamos desse dinheiro. Até que o fogão novo caia bem. Essa é a história de uma dona. Vamos lá, uou, vai. Canta, uou, canta, canta com vontade. Essa canta, é a história de uma dama. E a calcinha é gigante. Enorme. Ela é gigante. Rita, não se assusta. Sou eu, Liam. Rápido, pra cozinha. E ela é, no mínimo, extra grande. Esse sujeito não é quem ele diz ser. Seu nome verdadeiro é Transeunte Insolente. Ele é um ladrão internacional de joias, um mestre do crime. Um super criminoso. Parece que ele enganou o Sapão e conseguiu escapar. Ele é perigoso, mas eu sou esperto. Eu tenho um plano. Isso foi brilhante. Ah, não foi nada. Então, você é lá de cima? Sou. Eu conheci um lá de cima uma vez. É mesmo? Era mascote de uma velhinha. Que ótimo. Mas não tinha com quem conversar. Ele era muito solitário. Ninguém pra fazer carinho. Ninguém pra dar choque. Isso não é vida, não é mesmo? É melhor eu lavar a louça. Por favor, permita-me. Ah, como você é cavalheiro. Ah, ótimo. Então, eu entrego o Rod pro Sapão e pego a recompensa e aí a gente fica numa boa até o final das nossas vidas. É esse o seu plano? É, o Sapão vai pagar uma fortuna por ele. Como ele é mesmo malvado, então não tem problema, né? Ah, seu pilantra traiçoeiro. Nenhum filho meu vai dar uma de ratazana, dedo duro. Nós, os Malone, sempre cumprimos com a palavra. Ele vai roubar o seu barco. Ele não vai fazer isso. Tá roubando o seu barco. É claro que ele não tá roubando o barco. Roubou o seu barco. O quê? Ele é o Robin Hood às avessas. Ei! A gente não tinha um acordo! Tinha achado que sim. É uma emergência! Saiam da frente! É uma emergência! Afastem-se! Eu estou indo, Tom Jones! Estou indo! Casa comigo, Sr. Jones! Rod! Essa traidora miserável, não preciso dela. Qualquer um consegue velejar. Olha só pra mim. Tudo bem. Sid vai ter uma grande surpresa. Quando... Desculpe. Tatuagem e cachorro-quente do Sid? É o Rod. Lembra de mim? O mordomo. Roddy! Escuta aqui. Se ainda estiver aí, quando eu voltar... Voltar? Voltar? E como é que você vai fazer isso, Rod? O que foi isso? Tem que desligar, mano! Se eu achar alguma coisa fora do lugar... Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Onde estão se escondendo? Pensa, pensa. Para achar um rato, você tem que pensar como um rato. Pessoal, descobri uma pista. Estão indo para... Quem sim, Tom? Bingo! Xadrez! Chega de joguinhos! Para o rato móvel! Tudo bem, tudo bem? Dá pra consertar, dá sim, senhor. Ah, com certeza, só... Ah, uma queimadura na mão! Cheiro de carne queimada! Acho melhor eu... Ah! Ah! Ai, ai, ai, ai, ai, meu pé! Liga logo sua lata velha, imprestável, sua porcaria inútil! Traidor, canalha de duas caras, malandro desprezível! Então eu sou o traidor! Ah, mas que ótimo! Eu escutei tudo, Rita. É, você e a sua família iam me vender pro Sapão! O quê? Mas como você é idiota? Aquele era o plano do burro do meu irmão. Ninguém liga pro que ele fala. Essa parte eu não ouvi. Como pode achar que eu ia te vender? Quando eu faço um trato, eu cumpro esse trato. Seu cabelo tá queimando. O quê? Rita, olha. Desculpa, tá legal? Eu errei. Eu acho melhor deixar isso tudo pra trás. Tá bom. Acho que vou mesmo deixar pra trás. Olha só, você está exagerando. Rita, você não pode me deixar aqui num num pato? No meio do rio, senhor. Você está ganhando o que merece, bisbilhotando e ouvindo a conversa dos outros. Eu não estava bisbilhotando. Sei. Você não pode me deixar sozinho aqui, abandonado desse jeito. Você não é tão insensível. Tudo bem, talvez seja. Olha, você está tentando me ensinar uma lição, já conseguiu! Eu estou num patinho, implorando! Fria Rita, como me irrita, ela é tão terrível, menina insensível, pra lhe conquistar, joias quero dar, como ela é cruel com Roddy, eu, Roddy St. James de Kingston. Pobre Roddy, um rapaz tão nobre, Rita, você tem que ajudar. O cara... Malvada até o fim, Fria Rita, porque me irrita assim. Estou perdoado. Não, só estava com medo de você cantar mais. Rita, eu não estava bisbilhotando, eu te juro. Ah, é. Então o que estava fazendo, Rod? Olha, na verdade, eu só estava observando a sua família e pensando que você tem muita sorte. Sorte? Presa com você? Nosso trato ainda está de pé? É claro que está. Eu quero muito poder ajudar. Olha só, me dá um trabalho, qualquer coisa. Engenheiro de bordo, navegador. Posso pilotar se você quiser. Mexe com o seu tamanho! Ouviram a capitã? Cai fora! Este barco não comporta passageiros. Anda, seu... Estão lá! Hã? Atrás deles! Rita! Ainda não, espera um pouco. Agora! Eu quero ver se conseguem me alcançar! Pode beijar a noiva. Meus parabéns ao casal. Cuidado aí, parceiro. Rita! Rita, podemos ir mais rápido, por favor. Não precisa, não. Que tal um manjar de coco? Devagar, rápido. Fim da linha, insolente. Rita, tenta ir pra direita. O quê? Confia em mim. Tomara que saiba o que está fazendo. Vai pra corda. Tá legal. Conseguimos! Será que dá pra eu voltar pro barco? Obrigado. De nada. Tem certeza disso, Spike? Esse negócio é bem perigoso. Rose? Perigo é o meu sobrenome. Pensei que fosse Leslie. Pensei em fazer uma visitinha. Rita, faz alguma coisa rápido, qualquer coisa. Hora de apertar o botão vermelho. Opa! Tem algum último desejo? Tenho, tenho. Pode sair voando do barco gritando que nem uma garotinha. O quê? Oh, que dia. Acha que o chefe vai ficar bravo com a gente? Seus comedores de queijo incompetentes! Deixaram que escapassem! Eu não devia ter deixado roedores fazerem o serviço de um anfíbio. Cadê ele? Por que está sempre atrasado? Angor! The Frog. Bonjour. Está atrasado, Lehan. Atrasado com estilo, meu irritante primo inglês. Esse é o meu jeito. Escuta, a Rita e um cúmplice me roubaram uma coisa que é insubstituível. Tudo bem, chefe! Já pegamos outro! Um cabo mestre de formato e propósito único. Eu quero ele de volta. Fique tranquilo, eu trago de volta para você. Assim que eu o recuperar, meu plano estará completo. Acabar, de uma vez por todas, com a praga, com a escória dos... ratos. Perdoe-me, meu primo verruguento, mas essa sua estranha obsessão por ratos não faz muito bem a você. Está se tornando o que nós franceses chamamos de... le pancada. Será que esqueceu que foi um rato que me expulsou do paraíso? Oh, s'il vous plaît. O maldito álbum de novo, não. Minhas recordações. O volume 1 conta em detalhes a trágica história da minha juventude. Ah, mon Dieu. A trágica história do grande, grande sapão. De todos os bichinhos do palácio de Buckingham, o jovem príncipe Charles gostava mais de mim. Ah. A gente brincava nos dias ensolarados em real alegria, compartilhando aquela ligação mágica que existe entre garoto e sapo. Acho que vou vomitar. Éramos inseparáveis. Até que ele chegou, o rato. Enquanto o pobre menino não estava olhando, eu fui cruelmente jogado num turbilhão de desespero. Eu sei. Você também foi jogado pela privada, não é? Vinho inglês. Que escorridão. Que frio. Que terrible. Acha o meu sofrimento engraçado? Desde que não seja o meu sofrimento, eu acho engraçado. Sou francês. Vai pegar um cabo. Capanrons. Temos uma missão. Nada poderá nos deter. Partimos imediatamente. Mas e o jantar? Partimos em 5 horas. Amor, amor, amor, amor. Que delícia. Obrigado. Acho que não ficou ruim, considerando que eu só tinha uma maçã, 6 passas e uma caixa de arroz. Arroz? Lá de dentro vai brotar vontade atroz de vomitar. Não é arroz, são larvas quentinhas. Isso explica por que correram quando joguei sal em cima. Quer saber? Eu acho que a gente se saiu muito bem hoje. É, eu confesso que eu posso ter te julgado mal, quer dizer, você não. Será que eu estou prestes a ouvir um elogio? Esquece, vai. Não, não, não. Fala. Ah, você não é um completo inútil reclamão fresco e metido que eu achei que você fosse, sabia? Viu? Não foi tão difícil. Bom, é melhor a gente descansar porque a gente amanhã tem que encontrar a sua casa. Toma. Me fala de você, Rod. Eu não tenho muito para contar. Você sabe tudo de mim, todos os meus defeitos. E eu nem sei o que você faz. Eu... canto numa banda. O quê? É, e eu sou o cara. Fala sério, vai. Me fala da sua vida lá em cima, dos seus amigos, da sua família. Você tem família, não tem? Ah, é claro que eu tenho. Irmãos, irmãs, primos, uma família enorme. Nos divertimos pra valer. Nós vamos ao cinema, jogamos golfe, esquiamos. É realmente um barato. Por isso quer voltar pra casa, né? É. Bom, acho que amanhã vamos conseguir o que queremos. Boa noite. Boa noite, Rod. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rod. Não deixe o percevejo te morder. Acordando. Estamos chegando perto de Kensington. E amarra o que estiver solto, porque vai sacolejar a beça. Ah, sim, minha capitã. Ah, obrigado. De nada. Ah! Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ah! Quem deixou vocês subirem? Fora! Fora, anda! Ah, essa garrotinha inglesa é tão agressiva. Oh, lerrão. Gosto de mulheres que pegam fogo. Você vai pagar muito caro por isso, meu croissant de chocolate! Mas primeiro uma palavra de nosso patrocinador. Marcel... Ah, que novidade. Muito bem, Lehan. Eu parabenizo você. Ufa. E agora, Rita, passa pra cá. Passar o quê? Esse baile de máscaras chegou ao fim. Devolvo o que você roubou de mim. Dá pra parar de dançar? Não tá mais comigo. E além disso, era falso. O quê? Oh, o Rubi! Ele é doido, mas é da família. Essa é boa. O Rubi até que era bonitinho. Para com isso. Mas nada comparado ao cabo mestre. O mestre do quê? O cabo... Vira... O cabo que você está usando como cinto. Se é só isso que ele quer. Não, peraí. Me diz, pra que você quer ele? Oh, você vai ver. Vem à final da Copa esta tarde. A final da Copa? Tudo bem, primo. Respira, respira. Deixa comigo. Pegamos o seu cabo, matamos os roedores e depois eu e minha equipe tomamos um café da manhã decente. Muito bem, homens, ao trabalho! Nos rendemos! Não, isso não, seus idiotas! O lance do Kung Fu! Ah. Eu tenho um plano. Vai nessa. Moscas, 12 horas! Essa não. Pega o cabo! Mundinho! Seus ratos, ainda não acabou! Roddy, as corredeiras! Perigo de morte? A gente vai cair! Faz alguma coisa! Suas nadadeiras de mim. Eu triunfei, seus ingleses idiotas, com seu Shadow 5 e sua cozinha terrível. Acharam que podiam derrotar Le Roi? Morda a corda, Rita! Isso me pertence, eu acho. Deus, roedores! Adeus, Jamie, velho amigo. Estamos bem, estamos bem, estamos bem, estamos bem. Experimenta abrir os olhos! Estamos sobre quê, então? Somente 300 metros separam você de uma cama muito confortável. Onde fica a sua casa? Deixa eu ver. Inverness Gardens, Vicarage Gate, Kingston High Street, pra esquerda! É isso! Agora pra direita! Isso vai ser complicado. Porque todo o resto foi muito fácil. Tudo bem, Rita, vamos lá. 45, 47, 49, agora! Já fiz aterrissagens mais suaves. Conseguimos. Estou em casa. A tripulação do Jamie Dodger sobreviveu. Rita? É claro, eu sou um idiota mesmo. O Dodger. Não foi culpa sua, Rod. Mas foi uma aventura e tanto, hein? Rita, eu sinto muito. Mas sabe de uma coisa? Acho que sei como animar você. Tadam! Como prometido, as joias de Kensington. Um rubi lapidado e verdadeiro. Ele é maravilhoso. E o que é melhor, é inquebrável. Eu nem sei o que dizer. Você acha que é suficiente? Quer dizer, para ajudar a sua família? E quem sabe esta aqui possa comprar o Jamie Dodger 2. Então eu acho que é isso, né? Obrigado. Pela carona. De nada. Rod. O quê? Será que você... Você não podia me mostrar a sua casa? É claro, Rita. Eu adoraria conhecer a sua família. Olá! Olá! Tem alguém em casa? Olha só, quando se precisa deles, não estão nenhum deles. Peraí. O que é isso? Ah, isso? Esse é o meu quarto principal. É uma gaiola. Não. Na verdade, não é. Então, por que tem grade cadeado? Porque é o meu sistema de segurança. É tanta coisa para ver em tão pouco tempo. Vamos. Roddy, você mora sozinho aqui. Não mora? Não! Quem é esse? Esse deve ser o meu maninho. Nossa, que jogo! Eu não acredito! Ele chuta e é gol! É com o pescoço, é com tudo! É... Tá fazendo o quê? Rita, aqui? Esse é o Hooper. É o quê? Hooper, essa é a Rita. Ela queria muito conhecer o meu querido mano. É claro que nós não somos muito parecidos. Eu fiquei com a inteligência e, na verdade, com a aparência também. Mas somos muito chegados, não somos, Hooper? Como o tempo voa quando a gente se diverte, não é? Então vamos seguir com o nosso passeio, Rita. E aí, Sid? Tudo bem, Rita. Como é que vai, seu pai? Tá melhorando. Valeu pela preocupação. Rupert! Que negócio é esse? Vem aqui, ô, coitado! Olha pra carinha dele! Já tinha visto uma coisa assim tão ridícula? Irmãos? Tudo que esse rato solitário tem são algumas bonecas e uma roda gigante dentro da gaiola! Mas que comédia! É muito idiota! Tá tudo bem, Rod. Tudo bem? Olha isso aqui, Rita. Olha só a minha casa. É um palácio. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, quando eu quiser. Eu diria que é bem melhor do que tudo bem, não é mesmo? Pra que preciso de uma família? Pra que preciso de amigos? Desculpe, mas quem tem tudo o que precisa, eu realmente tenho que ir. Eu tenho que acabar com uma certa praga de ratos. Bom, então é adeus, né? Rod St. James, de Kensington. Apenas 10 minutos para o intervalo. E que partida vamos incrível! Vai, Inglaterra! Faz a equipe da Inglaterra. Isso é fantástico! Para o ataque agora da Alemanha, mas que não dá em nada. Ah, vem cá, mano! O Rupert tá com saudade do Rodzinho. Toma, come um salgado. Bom, amigos, o jogo agora vai ser interrompido. Pega outro. Bom, na verdade, os dois... Pode comer. Não, acorda. Isso aí é pra comer. Chega pra lá. Hein? Chega pra lá! Eu também quero isso. Só um conselho, mano. Pega leve com a bebida, papo sério, ou não vai aguentar até o intervalo. Ah! O que foi que você disse? O banheiro. Eu tô esperando pelo intervalo. Eu não quero perder nada desse jogo. Intervalo? Ele está esperando o intervalo, é isso? Os portões não vão aguentar para sempre! Não! O Cabo Mestre, não! Me diz, pra que você quer ele? Oh, você vai ver. Vem a final da Copa esta tarde. Intervalo. intervalo. Mas é claro, esse é o plano do sapão. É por isso que ele quer o cabo. Quando todos forem ao banheiro, a cidade inteira vai por água abaixo. Vem comigo. Mas e o jogo? Mas que jogão! Está conseguindo ver, Fergus? Eu tô, mãe! Cadê os capacetes? Quem é o quarterback? Segura a bola! Segura a bola! Ah, esses ingleses não entendem nada de futebol! Aproveite seus últimos momentos, seu verme nojento! Capturei a Rita, chefe! Capturei a Rita! Me solta, seu rato de laboratório! Errou! Ah! Oh, Rita, que gentileza sua devolver o cabo. Bonjour. Ei! Finalmente, ele é meu. Pega isso logo. Faça-se a luz. Ai, não dá descarga em mim, Roddy. Eu não vou sobreviver lá. Eu tô mal acostumado. Sid, eu quero que dê descarga em mim. Eu vou voltar. Voltar? A Rita está em grande perigo. Todos estão em grande perigo. Olha, você gosta daqui, não gosta? Ah, mas é claro, Roddy. Eu gosto muito daqui. E se eu deixar você aqui, vai ser legal com a Tabata, a garotinha que cuida de mim. Eu vou ser um doce pra ela, Roddy. Eu vou ser o melhor ratinho do mundo. Então a casa é toda sua. Legal. Ótimo. Vamos ativar as bolhas. Eu tenho uma grande missão lá embaixo. Imediatamente, senhor. Até logo, Sid. Até logo, Roddy Santa alguma coisa ou sei lá de onde, mano. Jerônimo! E então, o escolhido descerá dos céus e ele irá nos salvar da grande inundação! Eu sinto muitíssimo. E faltam apenas 2 minutos para o intervalo. Rita! É incrível! O começo fantástico! Rita! A grande abertura. Rita! Torcida, a minha pedida, ventiladores baratinhos. Flautista mágico leva milhares à morte. Compre já o seu jornal. Balões! Ninguém pode se machucar. Rita! Roddy! Me desculpe, eu fui um grande idiota. Estava certa sobre mim, sobre tudo. E eu devia ter admitido, mas fiquei com medo de que não fosse mais gostar de mim. Roddy, a gente pode falar sobre isso depois que você me salvar? É claro, não temos tempo. Quando o apito tocar e todos lá em cima forem ao banheiro, a cidade inteira vai por água abaixo. Eu sei disso, e a minha família também está lá. Temos que alertar todo mundo. Pega eles! Lá vamos nós. Oh, Alvino. Eu vi a oportunidade e aproveitei. Então, acharam que fariam um sabão de tolo. Hein? Pra isso não precisa da gente. Ah, acham que são muito espertos, não acham? Pois eu vou rir por último quando o último rato asqueroso for por água abaixo. E vou repopular esta cidade com eles. Que náusea. Esse é o glorioso alvorecer dos girinos, pai? Tudo que você quiser, filhinho. Você me dá um pônei? Não. Um cachorrinho? Depois a gente conversa. Podemos conversar agora? Não. Me dá um pônei, quero um cachorrinho. Não, vocês não vão ganhar um cachorrinho. Quietos, papai está trabalhando. Nós precisamos ir lá embaixo e puxar o cabo. Como? É impossível. A Inglaterra está ganhando, nada é impossível. Hã? Vamos! Estão fugindo! Ai! O roupa. Oi, chefe. Ah! Albino! Ai, socorro, tá mordendo meu traseiro! Já tô indo, Spike. Idiotas, peguem eles! Último andar, lingerie, utensílios pro lar e perigo à vista. Eu tenho sempre que fazer tudo sozinho. E é o final do primeiro tempo. Vamos a um rápido intervalo, voltamos em poucos minutos. Vocês chegaram tarde demais. Vocês e sua espécie estão condenados. Ah, é? Então vem pegar a gente, seu saco de verrugas. Ai, não. Portão, por aqui, vamos. Rita! Se eu for, vocês vão comigo. Vai logo, Rod! Claro, é isso. Rod! Pare de se mexer! Vem me pegar, seu bolo fofo gosmento! Rod, cuidado! Vamos acabar com isso. Me solta! Adeus, ratas! Rita! Ficou com a língua presa? Impossível! Tchau, tchau! Funciona, funciona, funciona! Vê se dá um tempo, primo. E compra um cãozinho pros filhinhos. Rita, eu tava pensando se você construir o Jamie Dodger 2, eu... Acho que vai precisar de um imediato, não vai? Left a good job in the city. Working for the man every night and day. Rolling, rolling on the river. Rolling on the river. Tá pronto. Podemos ir, senhor. Inglaterra perde nos pênaltis. Ah, eu adoro um final feliz. Você ficou molenga, é? Eu gosto de finais tristes, cheios de violência. Oh! Você tá feliz agora, Spike? Vamos? Manda ver. Aonde nós vamos? Eu não faço a mínima ideia, mas vamos chegar lá bem rápido. Isso é que é vida. Roddy, cheguei. E eu trouxe um amiguinho pra você. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and bother your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling. So willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. Your pussycat knows. It's a wonderful night. Gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on now. It's a wonderful night. Gotta shake it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on now. It's a wonderful night. Everybody can see. It's a wonderful night. It's a wonderful night. Go ahead and release. It's a wonderful night. Come on and break it on down. You know the music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, uh-huh. Feel the connectedness, energy just projected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Moving out of the question, won't disrespect them. But our style f***ing talks like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. That the spot will get hot, that it's ready to pop. Don't even look at the clock, all of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Build the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors, come on. It's a wonderful night, gotta take it for me. It's a wonderful night. It's a wonderful night, gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Come on and break it on down.